0093? 0093. Paciente, é, confirmado com o plano, a CHG para Papa Romeo Golf Tango Fox, pronto, quanto? Chega, o Golf Tango Fox autorizado, Salvador Confins, 360, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, saída arbor, transição, elefa. Pesulo 21, conforme a rota, 5105, transponde e controle 208. Autorizar 360 para a Confins, eu Pesulo 21, você fala do zero, primeira curva à direita, saída arbor, transição, elefa. Controle 2008 e eu transponder 5105. Eu vou conhecer o Papão Golf Tango Fox. Portão 9? Autorizado, puxa o estacionamento, chame táxi. Confirmando, em caso de eu vou te chamar, eu sou o Golf Tango Fox mesmo, então. Afirmo. Salvador 963, está pronto para o táxi com 1250, 4 horas e 15 até no primeiro dia. Luna 963, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895014. Pátio Índia 1894, Luna 963. Falou, Chanel 6225, cheque rádio. 6225, 55. Ah, sim, foi chamado, chamei duas vezes, sem resposta, muito obrigado. 050-4958. Azul 2775, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte no localizador estabilizado. Ok, desce para 2000, 9094. O azul vai ser necessário um desvio à direita entre os marcadores para aproximar, ok? Confirma, pro. Oficial será 060. 280 até Brasília, levando a pistão 0, saída arbor, transição elefa. O transponder é 5112, você pode confirmar a presença de controle, por favor? 208. 208, copiou 6225. Portão 10, chama pronto, puxa o acionamento, 6225. Já pronto, para o posicionamento na BR, 6225. 3040, se possível, eu vou a moto, tá presente? 6225, tá. O gate já foi desacoplado? Afirmo. Sente, mantém escudo. Golf Tango Fox, solo. Chega. Coordene com a equipe solo, por gentileza, para estiver simultâneo com a Avianca no portão 10. Mas eu chamo o push ainda não. Ah, tá, sente. Então desconsidera, desculpa. 6225 autorizado, puxa acionamento, chama o táxi. Equipe puxa acionamento, chama na 6225. Eu tenho 9-3. Entrou no 0 no 4. No 0 no 4, 3.022.29. Equipe solo, chame táxi. Abraço, 8.6. Pastor 3.2, autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, pastor 3.2. Após o cruzamento, solo 121, decimal 1. Após o cruzamento, solo 121, Xaner 6219, faz escuta do controle? Chame o controle, o Xaner 6211. Quem? Controle 6211. Controle Salvador, bom dia, Xaner 6211, deixa da Dael Leda. Xaner 6211, contato radar na decolagem, subiu até o nível 360, direto à posição Leda. Direto Leda, Xaner 6211. Malu? Oi. 2345. Alfa reportará a 7 metros. Sadeu 2209, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Vai transferência, posto estabilizado, localizador. Afirmativo no localizador, é, descendo então 2000, 1014, 2229. Do 2775, interceptor, localizador. Estabilizado, bom campo à vista, 2775, ligador. E agora a torre 1895. 1895, azul 2445. Colo Chanel 6225, pronto para o táxi, 114, é o POB. 3 horas e 5, entrando na Goiânia. 6225, confirme por gentileza o POB. 114, 1-1-4. Ciente, 6225, autorizado táxi via pátio Índia, torre 1895-1014, bom voo. Pátio Índia, 1895 a torre, com 1014, Chanel 6225, obrigado. Para o táxi, jogou 865, está com 177,318 palmas, meu alternado. Estabilizado o localizador, interrupção para 1709. Rádio, 172, está com velocidade bem reduzida. Eita, reduzida também, o 2229. 1963, decolou os 45, chama o controle. 120, decimal 8. 208. Os dois, observe a sua esquerda, o Airbus da companhia Avianca, após autorizado até o ponto de espera via Índia. Torre 1895-1014. Após a Avianca, pode agressar, pode ser. Você confirmou, 963? Contato radar, subiu, mantém o nível de voo 360, mantenha o perfil da saída da EL. 360 na saída da EL, 963. 4040 para Celeste. Agora com Recife, frequência 288-353, bom dia. 288-353, obrigado. Do 4958, desço para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no passo. 3.000 pés com 1014, azul 4958. Gol 1865, à sua direita um cargo da Força Aérea após autorizado como número 3, ponto de espera torre 1895-1014. Ok, então só confirmando, vai após o colega do cara, você? Confirmo. Primeiro que o cara, vamos no segundo, após o cara, vai então. Afirmo, após o cara. Zero 2229, autorizado pouso, vento variável 029. Livre pouso no 0, trem baixou, travou. 2229. Bom dia, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Ponto de espera. Mandei para o céu, Canadá, 2. O voo no 649 estabilizado. 49, agora torne 18, décimo 9. Torre 83, com 649 pesado. 95, 649. 295. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 649, final da 0. Voo no 649, número 2, aguarde autorização de pouso, cheque o trem baixo travado. Tá bom, 62-1, Salvador. Xené 62-1, pra desligar. Direto posição Dog Sul. Direto Dog Sul, Delta, Ascan Golf, Terra Uniforme, Xené 62-1. 2-1. Frente, livrando a 2-1. 258 para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Está estabilizando agora, senhor. Azul 4958, visual. Hoje no 895, composto. 1895, obrigado, bom trabalho. Gol 963, voe direto à posição Dogsul. Direto Dogsul, gol no 963. CNM 2-1-1, chama o centro Recife, frequência 133-25. Centro Recife, 133-25, CNM 2-1-1. Tem, aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, reportará baixada e travada azul. Xaner 6225, condições de agilizar e reportar alinhado e pronto? Afirmo, 6225. Nem mantém agilizando? Nem mantém o Xaner 6225. Gol no 649, no solo 51, livre à direita, solo 121, décima 1. Onda, gol no 649. Xaner 6225, autorizado a decolar, 340 graus, 039. Livre decolagem, Xaner 6225. Juliette. Via Alfa, reportar antes da Juliette, quando 649. Passaredo, 2229, Juliette para a posição 12, parte 1. Gente, vai pela Juliette, posição 12, ou 2229. Cardão 10, passa 35. Mantém o ponto de espera. Espera. Vou estacionamento, portão 9, gol, o Papa Romeu, Golf e Tanco Fox. Golf Tanco Fox, colhendo aqui de solo após a passagem da terra e da passaredo, autorizado 9. Após o passaredo passando em trabalho, autorizado. Patronado 50, baixado travado. Autorizado pouso, 340 graus, 029, pista molhada. Ciente, pista molhada autorizada. Colou 53, chama o controle, Xané 6225. Controle, Xanera 6225. Sim, sim. 3 agora com centro Recife, frequência 13325, ao término 25, 1 no Mondinho. 3325, 25, 1 no Mondinho. São 5. Solo Salvador, Montelo, Azul, Alfa, 3, Lu. 6225, contato radar, submatura de voo 380, perfil da Terra. 380, perfil da Água, no chão da 285. Agora chame para entrar na parte principal. alta 3 de luz, agora para a direita 4 de sol. Direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, 2, 1, 1, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4958, Vitano. Azul 4958, táxi via Alfa, Kilo. Tátil 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Tátil 3, atento ao Azul, 4958. Prevista a posição 6 dúzia Lima. 6 dúzia Lima, graça. Vento 350 graus, 039. Livre de decolagem, passo para o 6. Salvador, Voo no 865, mantenha o ponto de espera. Obrigado, Elefa, 625. Obrigado, Elefa, 625. Para o táxi, o Gustavo Fosse com 112 POB, autonomia 0309, alternativa campeão. Meu amigo, por favor. 112. Gustavo Fox autorizado, tá? Via Pátio Índia, ponto de espera 2295014. Pátio Índia, ponto de espera 2295. Gustavo Fox. Alô, Azul 4958, para informação, o nosso balizador está aqui no 03 Romeu, ok? Ok, se liga, siga o balizamento, 4299. Graças, 03 Romeu, obrigado, bom trabalho. Solo Salvador, bom dia. Mike, Sere, Juliette. Confirme? Mike, Sere, Juliette. Prossiga. Mike, Sere, Juliette, está aqui na remota do Pátio 1, posição 14. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, posição 10. Autorizado até a posição 10, o Mike, Sere, Juliette. Ok, ciente. Nível 090, saída Conde. Para 090, saída Conde, posto 32. Posição do Salvador, Alfa 3 de Luta, equipe ingresso, parte principal, depois da 01. Alfa 3 de Luta, autorizado, reporte ao termo. Alfa 3 de Luta, reportará ao termo. No 865, autorizado decolar, 350 graus, 039. Decolagem, boa noite. Zero, gol, pressão, gosto de força. Tem o ponto de espera, Papa Romeu, gol, tango forte. Tem um ponto de espera, gol. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Papa Romeu, Golfo, tanto forte. Alinhar e manter no zero. Papa Romeu, Golfo, tanto forte. Voo no 865, decolou 01, chame o controle em 120.8. 208, voo no 865. Controle Salvador, voo no 865, decola. Voo no 865, contato radar na decolagem, suba mantém nível de voo 360, saída da árvore. Saída da árvore, 360, voo no 865. Oxenéia 6225, agora com Recife, frequência 288, alterne 135, decimal 3. 288, 353, Oxenéia 6225, bom dia. O 865 solicita Elefa. Pronto, curvar direito e cruzar o nível 050, autorizado no 865. Bom dia. Solo Salvador, Mike X3, Juliette, sinal de jovem reboque. Grato, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Golfo Tango Fox, autorizado decolar, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, Golfo Tango Fox. Fox, decolou 04, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, Gonco 093, Francisco. Salvador? Gonco 093, arrumou a Enéfa, como possível a Enéfa, decolou um pouco atrasado hoje. Acabou de decolar? Afirmativa, o voo, desculpa, é o Golfo Tango Fox, tivemos uma mudança de aeronave. Ah, ok. Papá Romeu, Golfo Tango Fox, contato radar, sube e mantém o nível 360 na saída Arbor. Gente, 360, saída Arbor, só autoriza a voar, né, Fá? Tá, decolou um pouquinho atrasado hoje. Afirmativa, tá autorizada a Elefa, Golfo Tango Fox. Elefa, muito obrigado. O Golfo Tango Fox. No 865, agora com o centro Recife, na frequência 28, décima 8, a secundária 135, décima 3. 288353, altera. 8, né? Pode coordenar com o centro, pro gol se tá do Fox, tá pro de Batizão. Aguarde, eu vou coordenar com o Recife. Obrigado. Alô, bom dia. O azul 2783, 5 da novembro, 180 para Vitória da Conquista. 2783 da Azul, bom dia. Nível 200 já autorizado. Aguardo a coordenação do 780 ou copia? Copia, por favor. Sente, o Azul 2783 autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200. Rota conforme o plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Aguarde o transponder, controle 208. Aprovado nível 200 para conquista, conforme nota do plano. Colagem 1-0, direita Arbor, Elefa, o controle 1208, aguardando o transponder. Código agora 5160. 5160 no transponder, azul 2783. 5160, Brasil. Chame pushback acionamento, parte 3. Bora. Azul 2783 solo. Agora autorizado, nível 180. Ah, ok, 180. Agradeço, 2783. Salvador, bom dia. Eu passaria do 2223. Autorização conquista. Passaria 2223, formação November, Vitória da Conquista, nível 180, copia? Copia e patente da November. Autorizado, conquista 180, 180, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, Arbor, transição Alefa, 5154, transponda e controle 208. Autorizado, conquista 180, rota do plano de voo, decola do 10 com curva à direita, no perfil da Arbor, transição Alefa. 5154, eu transpondo e o controle 208, o 2223. Correto, na 12, chamo pronto. Amará. estação. Star Golf, desça para 4.000 pés, 1.0.4 ajuste. Para 4.000 pés, o ajuste de altímetro 1.0.4. Rastou 3-2, Salvador. Tem a 0 milhas no Nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 090. Ao passar a posição Conde, chame Aracaju na frequência 20.3. Bruno 092, oceano a identificação, desça para o 050 via Mari. 050 via Mari, ativo, voz, tá? Bruno 092, está autorizado, tá? Escape, Bruno 092. Salvador, passarindo 2223, posição 12, puxe a chamamento. Autorizado, 2223, chame o táxi. E chama no táxi, 2223. Lima, Serra Delta Mike, confirme qual o local da localidade? Ok, decola da 7. Exato, que o Serra Lima, Salvador, Grupo Zulu, Serra Delta Mike, Fazenda Cearém, uma centena, 197, curva direita, Coral, 01, 32 no transponder, controle em 208. Confirma, conforme o senhor informou, quantas milhas de Salvador? 45? 68. Gente, corrija o transponder para 5147. Seria o PLB? Estacionamento Torre 1895, 1014, bom voo. Prossiga, Mike Filete Romeu. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, ciente, 510, ajuste em Salvador no 014, escuta permanente de controle. 014, na sua escuta permanente, Mike, Juliette, Romeu, ciente, 510. Voo no 755, dessa via até 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, display, reporte estabilizado. 4000, livre ILS, reporte estabilizado, voo no 755. Para o táxi, passaria do 2223, está com o PAB 52, 6 e 20, alterna Salvador. Passaria 2223, autorizado até o ponto de espera da 1-0, via Pate Índia, torre 1895, 1014, bom voo. Gente, Pate Índia, 1014, ponto de espera 1895, 2223, bom dia. Direcionamento, chame pronto para o táxi, Vila Serrania. Quatro novembro, confere, guarde cópia, Tucaracaju. Voador, gol 1649, informação 90, autorização por seguro. Gol 1649, número 2 para cópia, saída da El, transição Coral. Da El, Coral, obrigado. O 649 corrigindo da El, transição Bidev. Bidev, obrigado. Turno 092, dessa via até 2000 pés, ajuste no 04, autorizado ILS, X-ray, reporte estabilizado. Via até 2014, vai reportar estabilizado, voo no 092. Salvador, bom dia, passando no 2223, vai chegando. Pronto, espera, 190. Passarei do 2223, autorizado, voo no 320 graus, vento calmo. Copiou, livre, alinhamento e decolagem 1-0-2-2-2-3. Azul 4-2-3-4, pronto, 4. Autorizado Recife 350, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5165, transponder, controle 208. Portão 1, chama pronto. Estabilizou, vou no 755. Vou no 755, chama a torre, 1-1-8-9-5. 295, leva o trabalho, vou no 755. Tá iniciando 2223. Dois Salvador, bom dia, agora no 755, baixado travado, isola a pista. Voo no 755, ciente, avistado, autorizado pouso, pista 190, 320 graus, 029. Terreiro de pouso na pista 10, agora 755. Colos 32, chama o controle, passarelo 2223. Gente, na escuta do controle agora, 2223, bom dia. Bom dia. Ele está chamando para ingresso, quilo Serra Lima. Sem restrição, 2223. Próxima aduana no local de sobrevoo, Mike Vila de Romeu. Voo no 092, informa o helicóptero próximo à aduana, 500 pés, não interfere na aproximação. Gente, voo no 092. Livre alinhar e manter o no 7, Papá Romeu, quilo Serra Lima. Estabilizado, voo no 092. Voo no 092, chama a torre ONU no 8, decimal 95. 1895, voo no 092. Voo no 755, no solo 35, liga direita, solo 1211. Direita 121, obrigado pelo trabalho. Torre, gol 1092, final do LS X-Ray, embaixo travado. O 092, continua a aproximação, aguarde a autorização de voo. Guardando, gol 1092. Bono 755, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Bono 755. Bono 649, pronto, Cobb? Pronto, Cobb, pegou no 649. Ponto seguro autorizado, nível 360, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita, Dael, transição Bidev. 5170, transponder controle em 208. Desculpa, qual o transponder? 5170. Ciente, está autorizado o seguro 360, via alta do plano, decola da 10, curva direita, da Elvin Dev, aciona 5107, controle 1208, vou no 649. Correto, no 649, chame pronto o pushback, acionamento 5. Desculpa, mais uma vez, é 5107 ou 5170? 5170. Ah, obrigado. Tá. Puxa, acionamento, vou no 649, no 5. No 649, portão 5, ok. Ordene para a equipe solo após a passagem do companhia parqueando no 9. Está autorizado, no 649. Após o companhia parqueando no 9, está autorizado o estacionamento. Estou no 649. No 755 da Gol, Juliette, portão 9. Juliette 9, Gol, 755. Atente à esteira de turbulência, Boeing 737, que passou à sua frente. Decolagem a critério, 330 graus, 029.